esses dias Deus está chamando sua igreja a levantar os olhos e contemplar a glória do seu trono. Assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está, com justiça e domínio nas mãos, coroado de glória. Aos anjos que o cercam, louvando, se permite sua face olhar. Os tesouros do mundo não expressam o valor e a grandeza do céu é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Assentado no trono de Deus, se comparar com a glória do trono de Deus. Os tesouros se comparar.